Vicente. Vicente? É. Qual é Vicente? É, tranquilo. Tranquilo, né? É Lucas mesmo? Não sou eu, pô. Já é. Aqui, cara, hoje à noite a galera vai comemorar aniversário. Bota uma pilha em Lucas pra vocês chegarem lá, sabe qual é?